falso no verdadeiro, no sábio e no tolo, no traficante, na prostituta e no ladrão. Deus tá de olho em todo esse mundão, meu irmão. Preste atenção, não vai pra grupo não. Deus tá de olho no mais profundo do seu coração. Cristão, dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver quando alguém pisar no seu calo. É claro, eu quero ver a sua reação. Se é perdão, você terá o galardão. Se não perdoar, você será cobrado. Deus tá de olho em tudo que eu faço, no meu acerto e também no meu erro. Deus tá de olho quando me coloco de joelho, de quando falo a verdade, de quando estou mentindo. Deus tá de olho nos políticos e nos mendigos. A hora é chegada, a peneira tá passando. Fique ligeiro, parceiro, Deus tá filmando. Bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier os encontrarem vigiando. Pode crer, mano, que Deus está separando o trigo do joio, não tem como passar pano. Camuflar o pecado aos olhos do homem é fácil, mas ele lá de cima ganha tudo aqui embaixo. Lance sua semente, ponha a mão no arado. No seu coração não deixe raiz ao pecado. O joio foi colhido, mas será queimado. Do trigo certamente ele será separado. De carro é portado, de terno engomado. Não entrará no céu, será mofado e enferrujado. Deus não tá visando riqueza nem dinheiro. Sua salvação é pros justos e verdadeiros. Deus está separando o trigo do joio. É bom ficar ligeiro. Deus está de olho. Deus está separando o trigo do joio. É bom ficar ligeiro. Deus está de olho. Eu sei que os olhos do Senhor estão a observar o que se faz de bem ou mal, então vamos vigiar. Cada passo é registrado, anotado, é carimbado. Então se liga, pois Jesus está voltando. Meu chegado. O trigo e o joio vai ser separado pela mão do mestre. Ele vê tudo de verdade, quem realmente obedece. Ser crente de qualquer forma tem um monte. Eu vou falar que o que se planta, que se colhe, tem uma pá que vai chorar. Obedecer ou sacrificar, você decide o lado. Deus procura adorador enquanto uns quer ser adorado. Seriedade no bagulho, rapaz. Não é cinema, Hollywood, ficção, Robin Hood. Na minha cena quem filma é só Jesus, não se ilude. Se os abutres tem alvo pro meu Jesus, eu fui salvo de pó que sopra na terra. Eu sou o sal renovado. Anos que a carne não viu e o ouvido não ouviu, ser apontado na tela daquele que sempre te viu. Lá no início tudo se agradou aos olhos santos, mas pela falha do homem é que se fez o que somos. Veio um alerta, mano, The Pequen relata a feg. Não é só letras e rimas e é bem mais que uma prece. E é bem mais que uma prece. Deus está separando o trigo do joio. É bom ficar ligeiro. Deus está de olho. Deus está separando o trigo do joio. É bom ficar ligeiro. Deus está de olho. Está de olho.